namorava um cara que também parecia ser especial. Ele demonstrava ser um homem diferente, mesmo com sua gentileza. Não conquistou a família da gente, e ele demonstrava amor. Melhores CDs do Pará. História transformada em dor. Ficou um vazio a existir dentro de mim. Tudo é tão errado assim. Como aceitar o fim? Se existe amor entre nós dois, não me deixa aqui no chão. Sabe, um grande amor não é bem assim que se desfaz. Merece uma chance, pensar muito mais. Sonhos que sonhamos espalhados pelo ar. Vidas divididas, como aceitar? Se existe amor entre nós dois, não me deixa aqui no chão. Não me deixa aqui no chão, no frio da solidão. Teus olhos, teu sorriso, a luz do sol no amanhecer. sinto é pra valer. Abandonada pela madrugada, estou louca de saudade. Não me deixe, meu amor, apaixonada. Eu estou sofrendo por amar você. Amor, não me deixe só, eu preciso de você aqui perto de mim. Rádio Cucu! Depois, seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Yeah. Eu quero viver a vida, quero flores em vida colhidas no jardim do amor. Festa do Pequeno Gugu! A cara da saudade. Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Amar, amar é amar você até você se amar e me amar.

esquecer alguém que a gente ama, mas também não vale a pena viver correndo atrás de quem não nos dá valor. Eu sei que a gente não manda no coração, quando a gente está apaixonado, só a gente tem razão. Aquecer no vento frio, e com você também quero alegria. Gosto muito de você, DJ Gugu. Eu quero ser um pássaro bonito, boy, boy. Quero voar no seu e não voltar, eu vou chorar. Gosto muito de você. Baby, não me deixe só. Olha, não se esconda, não se esconda, não. Baby, eu quero seu amor. Perceber, eu viverei em paz com você. Eu viverei em paz com você. Eu quero ser um pássaro bonito. Quero voar no seu e não voltar, eu vou chorar. Gosto muito de você. Oh, sofrência. Baby, não me deixe só. Olha, não se esconda, não se esconda, não. Baby, eu quero seu amor. E assim sem perceber, eu viverei em paz com você. Eu viverei em paz com você. Asas livres. Gosto muito de você. Sabe aquele amigo confidente, hoje está muito carente, tanto sentimento. É o que eu sinto aqui, nesse momento. Se não rolar decepção, vou machucar meu coração. Fabrício Incomparável. Mauro e Maurício do Estúdio Dois Irmãos. Produzindo os melhores CDs do Pará. Me confundi, fiz confusão, fui mal na interpretação. Pensei errado. Era o desejo de ouvir que está sem namorado. Sabe aquele amigo confidente que hoje está muito carente, tanto sentimento. É o que eu sinto aqui nesse momento. Se não rolar decepção, vou machucar meu coração. DJ Bateia. Fazer o quê? Eu tenho que estar preparado pro que acontecer. Embolou, sabe aquele sentimento? Embolou, confundi a amizade com amor. Passei mandar pra você buquê de flor. Embolou, sabe aquele sentimento? Embolou, te prometo é algo muito. Dá uns 500 mil.

olhar de mim. Não faz assim, não seja tão injusta com o nosso amor. Por favor, eu sei que você tá sentindo medo. Não se entrega porque tem receio. Às vezes chora escondida por aí. Por que não vem me procurar? Eu tô aqui. Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado. E você nem aí pra mim aqui do lado de bobeira. A gente tá sofrendo por besteira. Eu tô bem, mas bem apaixonado. E você nem aí pra mim aqui do lado de bobeira. A gente tá sofrendo por besteira. Da 007 DJ Gugu. É de você que eu tô falando mesmo. Não desvia o olhar de mim. Não faz assim. Não seja tão injusta com o nosso amor. Por favor, eu sei que você tá sentindo medo. Não se entrega porque tem receio. Às vezes chora escondida por aí. Por que não vem me procurar? Eu tô aqui. Eu tô bem, mas bem apaixonado. E você nem aí pra mim aqui do lado de bobeira. A gente tá sofrendo por besteira. Eu tô bem, mas bem apaixonado. E você nem aí pra mim aqui do lado de bobeira. A gente tá sofrendo por besteira. Eu tô bem, mas bem apaixonado. E você nem aí pra mim aqui do lado de bobeira. A gente tá sofrendo por besteira. DJ Bateia Gugu. O treme tudo do Pará. Sinto teu perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro. Sinto um vazio imenso, um atalho pro desespero. Aquele amor tão bonito, mais belo dos sentimentos. Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento. Machuca ficar sem você, machuca sua decisão, machuca, machuca, machuca viver por viver, machuca não ter seu perdão, machuca não fazer mais parte do seu coração. Tô com saudade de você. Aqui comigo, viver distante de você é um castigo. A minha vida sem você tá tão estranha. O coração de todo mundo bate, só o meu apanha. DJ Fabrício, incomparável. DJ Mauro e DJ Maurício do estúdio Dois Irmãos, produzindo os melhores CDs do Pará. Aquele amor tão bonito, mais belo dos sentimentos. Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento. Machuca ficar sem você, machuca sua decisão. Machuca, machuca, machuca viver por viver, machuca não ter seu perdão, machuca não fazer mais parte do seu coração. Tô com saudade de você aqui comigo, viver distante de você é um castigo. comigo. Viver distante de você é um castigo. Se liga no vida. A minha vida sem você tá tão estranha. O coração de todo mundo bate, só o meu apanha. O coração de todo mundo bate, só o meu apanha. Boy. Porque você não veste sua roupa e sai. Esquece de uma vez que a gente fez amor. Quando pensei que estava apaixonado, você sempre vira pro outro lado. E eu, enquanto você dorme, penso em nós dois. Preciso conversar e você diz depois. Quando pensou que deu um show na cama, só porque me deu prazer, mas esqueceu o principal. Você foi me perdendo entre os dedos e transformou meu sonho em pesadelos. Você foi insensível no amor, a minha paciência esgotou. Você me percebeu, mas já faz tempo que acabou. Pegue sua roupa e vá embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Pegue sua roupa e vá embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Ainda que eu te ame, ainda que eu te ame. Que no Gugu vai! E transformou meu sonho em pesadelos. Você foi insensível no amor, a minha paciência esgotou. Você me percebeu, mas já faz tempo que acabou. Pegue sua roupa e vá embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Sua roupa e vai embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Ainda que eu te ame, ainda que eu te ame. Voltando pra casa, só com saudade de casa. Pega a cerveja no bar, bota pra gelar, que eu tô voltando pra casa. Marlon do Brasil, Marlon do Brasil. Vem pra festa do pequeno Gugu Boy. Quem foi que disse que o homem não chora quando a sua mulher vai embora? Quando ele chora, chora de verdade e não quer parar. Quem foi que disse que o homem não chora quando a sua mulher vai embora? Quando ele chora, chora de verdade e não quer parar. Essa onda de sofrer por alguém muitas vezes faz o homem chorar. De noite dentro de um cabaré ou na mesa de um bar. Eu quero voltar, eu tô voltando pra casa. Eu tô com saudade de casa. Pode arrumar um sofá e me esperar, que eu tô voltando pra casa. Eu tô voltando pra casa. Tô com saudade de casa. Pega a cerveja no bar, bota pra gelar, que eu tô voltando pra casa. Mano.

já pediram café. Que venha mago quente me tire do pesadelo. Me desacreditei, me embilisquei o dia inteiro. Mas não acordo, não acordo no dia do seu casamento. Na igreja vou entrar correndo. Esses flores convidados, essas flores e esses vasos, essa sua mentira, dane-se esse teatro. Olhe pro seu dedo agora e joga essa aliança fora. Eu sei bem que você ama, é a mim que você chama. Na saúde, na tristeza, na alegria, no dia do seu casamento, na igreja vou entrar correndo. Esses flores convidados, essas flores, esses vasos, essa sua mentira, dane-se esse teatro. Oi, você. O pequeno Google Boy. Este não é o maior nem o melhor. Este é o Gugu Boy. Eu já sabia que era perda de tempo sair com você. Todo mundo dizia cuidado, mas eu resolvi pagar pra ver. Eu já sabia que ia ser mais um na sua coleção. A curiosidade me jogou em suas mãos. Tudo que não parece proibido é sempre mais gostoso. Vou mentir se eu disser que não quero te ver de novo. O problema é que ao seu lado eu me transformo sem pensar, esqueço de mim. Você sempre me diz o que eu preciso ouvir. Não era pra te amar, mas eu amei. Nem pra me apegar, mas me apeguei. Era só pra ficar, fiquei, gostei. E agora pra te esquecer, não sei. Flávio Miranda. Flávio Miranda. Eu já sabia que era perda de tempo sair com você. Todo mundo dizia cuidado, mas eu resolvi pagar pra ver. Eu já sabia que ia ser mais um na sua coleção. A curiosidade me jogou em suas mãos. Tudo que não parece proibido é sempre mais gostoso. Vou mentir se eu disser que não quero te ver de novo. Traz de volta a alegria. Eu não consigo viver sem ti. Ainda sinto o teu cheiro. Quase morro de desejo quando chego a pensar em ti. Eu me beijo em teus braços, relembrando os teus abraços, imaginando o teu corpo ao meu. Vejo a gente se beijando, logo logo se amando. Sou todo seu. Meu amor, dá um basta nessa dor. Eu não consigo viver sem ti. Ainda sinto o teu cheiro. Quase morro de desejo quando chego a pensar em ti. Volta, meu amor, dá um basta nessa dor. Eu não consigo viver sem ti. Ainda sinto o teu cheiro. Quase morro de desejo quando chego a pensar em ti. Banda, banda. Choque do Produções. Vem pra festa do pequeno Gugu. Sentado nessa mesa, só um copo de cerveja é minha companhia. E essa casa está tão cheia e parece vazia sem você comigo. Boy. E hoje tá fazendo um ano, aqui no meu calendário ainda está marcado o dia e o mês. Foi a primeira vez, o que me prometeu, será que se esqueceu? Nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento, a nossa lua de mel do nosso casamento. Como pude acreditar nesse seu juramento? E agora estou sozinho outra vez. Pequeno Gugu Boy. De copo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando cara solitário e frio. Vai ser difícil me apaixonar de novo. E a culpa é sua. Antes embriagado do que iludido, acreditar no amor já não faz mais sentido. E eu vou continuar nessa vida bandida até você voltar. Gerson de Rei. De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento, da nossa lua de mel, do nosso casamento. Como pude acreditar nesse seu juramento? E agora estou sozinho outra vez. De copo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando cara solitário e frio. Vai ser difícil me apaixonar de novo. E a culpa é sua. Antes embriagado do que iludido, acreditar no amor já não faz mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida até você voltar. De copo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando um cara solitário e frio. Vai ser difícil me apaixonar de novo. E a culpa é sua. Peguei minha Range Rover, hoje vou me divertir. Eu reservei um camarote, é muito balde, meu irmão. Baladine tá de quebra, os 1.100 já tá na mão. Vou na balada, tô de onda, curtindo com meu amor. Mandando só as melhores, vem cantando Black Show. E nesta festa especial tem muito astro pra vocês. Daqui a pouco dando show, meu amigo Davidson Rey. É Black Show, Davidson Rey. Com o estúdio, dois irmãos fazendo som para vocês. Mauro e Mauricinho, Fabrício Incomparável. Eu tô com tudo toda hora, bolso cheio de dinheiro. Tem champanhe, tem uísque, hoje eu tô muito festeiro. Já fiz rodada com baldinho, uma gorjeta pro garçom. É Black Show e Davidson Reis mandando juntos esse som. É Black Show, fazendo som para vocês. É Black Show, Davidson Rey. DJs Mauro e Maurício, Fabrício Incomparável. É Black Show, Davidson Rey. Com o estúdio, dois irmãos fazendo som para vocês. É Black Show, Davidson Rey. Balançando com a galera, as mina pira de uma vez. Champanhe, tem uísque, hoje eu tô muito festeiro. Já fiz rodada com baldinho, uma gorjeta pro garçom. É Black Show e Davidson Reis mandando juntos esse som. É Black Show, Davidson Reis. Wagner Ribeiro, a voz romântica.